1, Hokkaido, under surveillance, maintainable level 380, report to event Kabul position. O Gol no 896 tá no 3, pushback acionamento. Rota de voada visual anteriormente. Pushback acionamento no 5714. Autorizado, chame táxi, Gol no 714. Camarada 714. Passagem 2254, aguarde, não mandou. Passando o uísque do Lu 90, confirme o seu chamado para a terminal São Paulo. Gente, vamos 348 aí, gente. Autorizado agora o nível de voo 200, informando que para ingressar na CCL você deve previamente entrar em contato com o centro Recife. Até receber autorização, mantendo-se no espaço controlado. Confirme o seu AP e autonomia alternativa. Alternado com o passageiro 2254, uma boa noite. Identificação, vigilância, marca 370. No bloqueio de Salvador, está na frequência 2618. Ajuste 1-0 no 4. A linha decola da 1-0 no 8-9-6. Para o táxi, o Gol na 714, 1117 a bordo, altera Recife 1225. 425, alternando no 2055, tenha uma boa noite. Zete Alfa, Maratá, pronto, 714. Uno 606, chame agora Recife. Uno 2685, alternando no 2545. É, seu 2685, alterna 12545. Voo Uno 606, tenha uma boa noite. Uma boa, até a próxima. Montera, pronto, seu gol no 714. No 714, ali mantém, picha 1-0. Ali mantém 1-0, 714. Boa noite, 9-6, decolado aos 1-8, controle agora em 1-9, decimal 3-5, seu bom voo, boa noite. 0-3-5, 1-8, 9-6. Controle, Salvador, gol 1-8-9-6. 896-370, por Caracaju, Vila. O cara que ajudou na 896. Quarto, decolado 20, controle agora em 119, decimal 35. Tenha um bom voo, boa noite. 935, obrigado, Zorai. Salvador, boa noite, 714, 1300. Bono 714, suba 23. 230, Puca, Aracaju, vigilância. 230, Puca, Aracaju, 7-4. Ilha 1-2-4, 1-2-5, alternando 1-2-6-5. Gracias. 400. Maintain level 350 and 1. suas vigilâncias, mantenha o 360, direto posição Sagaz, na posição Sagaz, alterna o 273 no Brasil. What do you prefer? To climb to the level 370 over the cruise position, Golf Romeo Uniform Delta Echo, or descend to the level 330 and use the bird to find? Thank you.